DJs de Impressão e Gordo. Vamos estremecer. Agora. Bora, Bobinho! É a domingueira do Bobinho, o animal chegando assim, assim. Alô, galera do Gigante! É pra dançar! Vadilo! A galera vê curtir a domingueira. A domingueira hoje na ressaca do baile do Guga, assim, ó. É muito show, fala DJ Gordo. Bora começar valendo assim, maninho. Bora, não bora, alivia. Bora começar, bora começar. Lá vem a primeira. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha Oi! Começando, começando! Gordidinho Pressão, é bagulho doido! Agora, como é que é? Vem! Idiota! Oi! Idiota! Agora! Idiota! Idiota! Toma o chifre pra caralho, quer sentar na minha pila! Idiota! Idiota! Idiota! Idiota! Toma o chifre pra caralho, quer sentar na minha pila! Toma o chifre pra caralho, quer sentar na minha pila! Os caras doidos já estão na área, estão na área! Pra conquistar mulher solteira. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz. E o nosso amigo Guinho, tatuagem, o homem do frango barato já tá aqui comigo. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Vem dançando no craqueado. Vai! A torcida do Paysandu joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. A torcida do Clube do Remo joga logo a mão pra cima também. E o animal chega no bombinho. E a domingueira é sucesso. É agora sim, ó. Os amigos que brotam de pé. Rapaziada aí do Fox Safadão. E a galera do Ideia Pressão. Eles que também fazem parte do sucesso aqui, ó. Bora, gato mestre! E aí, gato mestre! E aí, Fiamma! É a Fiamma Torres! Os caixa baixa! Meu parceiro Dedê, o Pipirinha também! Olha o Pipirinha só no corte, só no corte! Vai dançando, vai! O camarote pega fogo! Pressão. DJ Gordo. Bora, bora, bora no batidão. Bora no batidão, batidão, batidão. A galera vem fazer o caqueado, vai. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Fala jabuti da explosão. Ele também tá aqui e trouxe convidado da GDP pra curtir aqui o Croco do Pompilho. Vai, vai. Toma batidão, toma batidão. Bora, maninho, bora, maninho. O bagulho tá doido aqui no Pompilho. Faz pólvora. Arrepia, meu animal. Sacude no Pompilho. A nossa Big Yacht, né, brosa? Já tá na área. Bora, GNV. Cadê a Glaucia? Cadê? Tá todo mundo aí. Vamos dançar. Agora, um passinho. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama um abraço também aqui. O meu parceiro Dentinho, você, o fiel. Chama a novinha pra cá. E a nossa amiga Kawane lá do estúdio Moda K também tá curtindo aqui, ó. Hoje carreira solo. Renanzinho foi dormir cedo. Chama a novinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. O gordinho detonando, o gordinho detonando, detonando, detonando, detonando. Vai sentar por ladrãozinho, vai sentar por ladrãozinho, vai sentar por ladrãozinho, vai sentar. Pega! Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Eu era filho. veio e ninguém me queria. Pega, meu animal. Só me dava se eu desse Melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e a novinha. E nosso amigo Everton da CDC. Hoje ele trouxe um convidado especial pra conhecer o animal. Seja bem-vindo. Você tá no som do animal. Crocodilo vai. E nosso parceiro Malzinho. Um abraço pra você, Malzinho. Fechando a semana com chave de ouro aí. O Doidinho, os empresários da Ceasa. Um abraço especial. Nosso amigo Malzinho já manda avisar. Sábado é o seu aniversário e vai ser lá no setor dele. Prepara o planeta que o animal vai explodir duro. Toma, meu parceiro, toma, meu parceiro. O Júnior já falou que o bagulho tá doido. Bora, Júnior, vai no caqueado. Vai no caqueado. Vai. Ritmo usado, Loratio. Sempre trajado. Oi! Que tá tocando. O filho do Carioca. Nosso amigo Thomas Oliveira, o Lobinho, o Matheus Lima, o Matheus e o Barbado. Bota nela. Agora, fião! Nosso amigo Perereca disse, gordo, bagulho doido é aqui, ó. Desce, fica de quatro. Bora abrindo da esquadrinha da fumaça. Raul Estumano. Pega. Meu amigo Arley. Ilze Garcia, sua esposa. E aí? Assim, ó. Doidinho, prepara que vai ser assim sábado, aniversário do Malzinho. Já acelerou, já. É muita onda, meu irmão. Jabuti da explosão, bola GDK, o Cássio GDP, a união do grupo. Vou puxar o seu cabelo, te dá bastão na bunda. Aniversário da Lucélia hoje. Parabéns pra você, Lucélia. E ela veio comemorar aqui no Barracão do Bombinho. Toma de tapinha. Essa aqui é da galera do Fox e Safadão, ó. Toma de tapinha. Toma de tapinha. Toma de tapinha. Toma de tapinha. Vai. Depois do sucesso de ontem lá na Marina Espaço Náutico, a gente volta ao Barracão do Bombinho, na domingueira mais gostosa de Belém. Sempre agradecendo primeiramente a Deus por tudo e a todos que estão sempre marcando presença. Fala, meu parceiro Alan! Bora, safo, que sábado é no setor da GDS! Olha o barro, rapaz. O barro está despintado, mano. Já há muito tempo que eu não vi isso de engraçado, olha. Deixa te meter. fazer de lado, puxa amigo e vem dançar. Vem, pra vem! O que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa te ver. Alô, Gordão! Alô, de impressão! O crocodilo tá na área! Pode sentar. Olha o Kelvin, rapaz. O marido da Irley. Pode dançar pelada. Se pegar a fuga da Irley, ela vai atrás dele. E nosso parceiro Pitbull também tá na área. Tá na retaguarda. Um abraço a você, Pitbull. Ricardão Lobo Mau. E nosso amigo Bruninho Demolidor. Um abraço do Gordo Gira aqui, ó. Tinho Pressão e Gordo fazendo toda a galera dançar e vibrar numa só emoção. A força do táxi. E aí, Pipirinha? Bora, Vitor, caixa baixa agora. Que sapotei, o copo dessa piranha. Que sapotei, o copo dessa piranha. Que sapotei, o copo dessa piranha. Nosso amigo Playboy da TF. Botei uma bola boa, uma bala que bate a onda. Botei. E aí, neném? Boa, bala que bate a onda. Ao lado da sua primeira dama. Cadê a bicha maior? Eu que sapotei. Vida gabarito. Botei uma bala. Meu amigo Douglas Cambista já falou. Tá selado teu ingresso pro jogo do Remo com o Paysandu na Copa Verde. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala. Ela quer dar pro fiel. Ela quer dar pra bandido. Só porque ele tá na área. Ela quer dar pra bandido. O dentinho tá também. Ela quer dar pra bandido. Ele seu bagulho doido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. O Fabinho Ferrari. Ela quer dar pra bandido. Ele falou que não gosta. Ela quer o seu gostinho. A jogada vai levar. Então vou ter. E aí, Fabinho Ferrari? Então vou ter que levar. Toma, toma. Toma, toma. Vai, bora, vai, bora. Vem, vem, vem, vem, vem na batida. Vem na batida, vem na batida, na batida, na batida de dedinho, assim, ó. Planejou nosso amigo Emílio, 10-10. A Luana Paixão é a sua pri... E a sua irmã, Maia... a Maíra. Onde você tá? Eu tô no croco, eu tô no croco. Nosso amigo Léo Trindade de Barcarena. Eu tô no croco, eu tô no croco. Bora, Japa da Panelinha. E aí, Cicinho Bobinho? Você tá no croco. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida pressão. Pressão. Pressão. É croco. Sequência de ladrão. Sequência de pressão. Sequência de ladrão. E a minha amiga Jennifer. Sequência de a filha da Graça. Pressão, meu amigo Maico do Rock tá aqui, ó. E aí, doutora Paula? Seja bem-vinda aqui no Animal, doutora Paula. E o meu parceiro Tito Ball já falou. Bora pra cima, bora pra cima, que o animal tá no bombilho. Nosso parceiro Everton da CNC já tá na área, bora Everton. Um abraço do Ginho. Ginho. Nosso amigo Samir, manda um abraço, amigo Júnior do Rock. Seja bem-vindo, Júnior. E a dona Michelle, a primeira dama do CMI da Scarloff. Meu amigo Paulo e Ana Carla também aqui na minha ponta direita. E aí, maninho, bota pra cima que o pompilho é assim, ó. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Esse é velha guarda. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. E aí, e aí? Eu tô curtindo rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Tinha uma Torres e o nosso amigo Guinho lá do Frango Barato. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. E quem tá aqui é o Gordinho Dinho. É o Gigante Gordo. Achados e Perdidos. Você que encontrou um cartão do rapaz, tem recompensa. Esse é o Paulo. E essa é a Ana Carla, a esposa dele. Mas é lógico. O Vitinho queria saber quem eram os dois. De quem é essa festa? Chamei o gordinho, invadimos de penetra. Comemos várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. E comemos várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. E comemos várias xerecas. Juscelino Bobinho! Oi, oi, cheguei. A festinha vai começar, menino. Chegou. Vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Raul Estumano, Emílio, S10. E nosso amigo Japa. Nem era convidado já. E aí, Japa? Eu mapa pro quarto, nem sabia que era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira aqui. Para na cara, saiu coreira aqui. E nosso amigo Marcinaldo já falou. Dia 4 de outubro. Vem aí o aniversário dele lá no Ponte. E vai ser daquele jeito, né, Marcinaldo? Trazer não gastei nada. E o melhor de tudo ainda rastei. Esse rock desgado, ele falou. E aí, Marcinaldo? As novinhas me adoram. Tu tem uma pop e as novinhas te adoram. Quando tu andava de bike, elas não queriam, não. Agora que tu tem uma pop, elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão. Nossa amiga Almir da GDO. E o Romarinho Adoteiro tá comigo. Bora bola, bora bola. Que festa foi aquela de ontem, hein? Meu amigo Bola da GDK, o Celo da GDG que tava lá também. Obrigado por vocês fazerem parte do nosso sucesso. Vai, vai, vai. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás. Pega, pega, pega. Agora eu tô de dieta, pipirinha. Toda piranhona de segunda a segunda. Toma tapa na cara, toma tapa. Meu amigo André, sua esposa Gabi. DJ Lohan que tá gostando. Ela só André. Corre. Esse é do tempo da R4. Mas de qualquer. Ela quer correr perigo na teta dos envolvidos. Conhecida no serrão como Maria. Bandida, ela senta, ela fica na pontada. DJ Bruno também, da área. Ele e a sua esposa. Obrigado, Bruno. Esse é o DJ Lohan, tá bom? Gordinho, desse jeito você me deixa louca. Botando a piroca toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Raidinho, tô gostando de ver. Arrebenta, meu DJ. Evoluiu, ritmo agressivo, 750 fluiu. Levantou, levado, que você não tá ouviu. Vai ver se vai, quer ver o peixe, não tem usão pra ficar mexendo. Seja no link, seja no BPG, pode começar a descer. Vai descendo, vai descendo, vai dançando, vai descendo. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é. Rafaela Rodrigues, ela fala assim, ó. Ela gosta do bagulho doido, bora aquecer, já. O bonde das maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas tem um... Agora aquecendo, aquecendo já. E faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Fala meu parceiro Rodrigo da Pivida. Esse é amigo particular do gordo e do Dinho. É, ele dá valor. Bora, bora do batidão, bora do batidão, vai, vai do... Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot. E vem, vamos fitar a droga. Rebola na droga. O Playboy louco, o Alex do trem, o gigante. O André louco também tá comigo. As empresas presentes. Botando, aquele velho whisky falsificado em 30 contos. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Pega, meu animal! Entra assim, sai molhado, é nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado, entra assim, talalala. Entra assim, sai molhado, é nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado, entra assim, talalala. Querida, cheguei, cheguei, querida, cheguei. Adriana que eu tô chegando, Adriana Marina chegando, Adriana Marina chegando. Eu tô gostando de uma prostituta. Quem é a galera vai dançando vai pro e é pompinho acústico aqui, ó. Bora todo o bicho, prepara todo domingo, moleque. Pra cima, hey! Pra cima. Amor, o comer remédio na vida. Te liga no som. Aqui na pipirinha só no corte, ó. Bora, bicha, nenê. E aí, Vitor? Na manha, na manha, ó. Baile de favela. A sua filha gosta, vai. Entra, entra assim, sai molhado, é nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado, entra assim, talalala. Entra assim, sai molhado, é nesse vai e vem. O Vitinho manda um abraço aí. Molhado, entra assim, talalala, talalala. Do seu amigo Cenoura. E aí? E é o Bagal, mandou um abraço pro amigo dele lá da, de Castanhal lá. Bora, bora, De Cunha, vem te embora. Vou dar um beijão aqui pra sobrinha Mar, é Grazi Malzona. A Grazi Malzona tá na área. E aí, Grazi Malzona? Ui! Tá aqui, ó! Na sala, no chão me deito, e a cabeça não para, solidão me ampara, tá querendo. Nosso amigo Jabuti Explosão. Comigo. Manda essa música pra Juliana, mim, lá de São Caetano de Olivelas. Me fazendo de otária, não vou. Apaixonado esse desgraçado. Não vou aceitar. Basta saber se ela tá também apaixonada agora, né? Ah, não boto fé. Família Ferrari, um abraço, família! O nosso parceiro, o Maicon do Rock! Aqui na retaguarda também, gostando demais, valeu, Maicon! E aí? Bora, gato mestre! Amar e ser feliz. Bora que tá na hora, Cicinho, bobinho! Meu amigo Jabuti, explosão! O nosso parceiro, bom lá da GDK também! E aí, bola! Um abraço do Gordo e do Dinho pra você! Gordo e Dinho Bração! É bagulho doido! Segura, bombinho! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Essa aqui é firme, né, Gui? Jogou fora o nosso amor. E ele manda pra Fiamma. Como se fosse nada. Chama um abraço também aqui. Olhei seu celular, vem meu amigo Cicinho Bobinho. Chamou, ele falou, tô na área. Os olhos se encheram. Olha o Mário Colares. Porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem brega. Nosso amigo Fabinho do Gold Martã. Envolver. E o Renato do Gold Label. Beijo no perdão. E nunca... É que vocês estão sofrendo, né? Dá pra você. Meu amigo Cássio. E o Cássio da GDP hoje. Vim te fazer uma visita. Obrigado, Cássio, na companhia do Jabuti Explosão. Toda a GDP na área. Meu amigo Alan da GDS, o Alan. Meu amigo Kevin lá do Riacho. É lá do setor. Ele tá na. Tá aqui no Globano. Essa música aqui é muito firme, ó. É Crocodilo. Segura, panelinha! Agora tô no beco sem saída, porque... Solte a sua adrenalina! Você só quis brincar com meu coração. Olha a Tayla. Eia, quem se faz, é quem se paga. Quem bebe, eu que vou rir da sua cara. E vou ver você chorar me pedindo perdão. Pode! Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu... Nosso amigo Bolão! O Rian, o Sandro, o Wallace da Barbearia AWS, Chiclete, Migley, Dani, Paola, a filha de divulgações do Siqueirão, o meu amigo DJ David. Seja bem-vindo, garoto. Pode sofrer, ele tá lá. Que nunca mais. Ai, moleque doido, ai, moleque doido. Bora, moleque doido. Hoje aqui no grupo. Ai, ai, ai, moleque doido. Ai, moleque doido. Ai, moleque doido. Estamos ao vivo, diretamente do Pompilho para todo mundo, no Facebook. Oh! Quebrando fogo! Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, chama o bombeiro. Tá pegando fogo, tá pegando fogo, chama o bombeiro. Tá pegando fogo, chama o bombeiro. Tá pegando fogo, chama o bombeiro. Tá pegando fogo, chama o bombeiro. Tá pegando fogo, chama o bombeiro. Lá vem o bombeiro, lá vem o bombeiro. Chama o Dinho e o Gordo, que agora eles são bombeiros. Chama o Dinho e o Gordo, que agora eles são bombeiros. Chama o Dinho e o Gordo, que agora eles são bombeiros. Virei bombeira, apago fogo, teste feita. Virei bombeira, apago fogo, teste feita. Minha profissão é salvar a vida de você. Minha profissão é salvar a vida de você. Tá morto. Salva a vida de você. Vou apagar o fogo da sua buceta. Fica tranquilo e ia conversar com a bandeira. Tá morto no saco. Vou apagar seu fogo, vou apagar seu fogo. Eu acho que ela não escutou essa música ainda. É emergência, é emergência, é emergência. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou... Doidão! Hoje eu vou pro rolê, ei, ei. A mulher de São Caetano que vai levar o desgraçado pra lá. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não... Deixa ele aí mesmo. Casa, bora, Pitbull! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. E aí, Mike? Hoje eu não quero voltar. Olha o Tito Bol, rapaz. Tito Bol já mandou água, já. Casa, tá tudo certo. E aí? Hoje eu vou virar o Fagaço Som. Hoje eu vou virar o Fagaço Som. Hoje eu vou virar o Fagaço Som. O Fagaço Som. Bora, Marcelo! O Fagaço Som. O Fagaço Som. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Agora, agora, agora. Deixa eu falar, tem como tu me arrumar assim? Daniel do Carimbó da Sorte. Crocodilo. Bora, Rony. No crocodilo, nem Lava Jato da Torre. Nem doidar no crocodilo, nem doidar no crocodilo. Alô, Melri! Bora, doutora Paula. Bora, Juninho Criminalista. Aqui, ó. Como a pólvora. Toma, mauzinho, toma. Toma no batidão. Toma no batidão. Bora, vai. Joga a mão pra cima, passa o que dá um pito. Bora, Ariel Lanche. Ele tá aqui, ó. Agora, Ricardão, Abumal, Foi bom te amar, não consigo esquecer. E o Bruninho Demolidor? Da noite de amor. Que sequência é essa, hein? Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. E aqui no nosso telão, demais, bota no telão aí, neném. O maior site de aposta do mundo. O Paga na Hora. Olha o chute certo. Agora. Você me deixou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Ei, neném, o que é essa parada, neném? Troca. E aquela dobradinha que a tua mãe faz? Tudo que eu tinha pra te dizer. Pompinha assim, ó. Um, dois, três, agora. Agora. Está sendo fácil, tá difícil. Olha o molequinho. Steve Reis. Foto, lá em São Paulo, curtindo o Gordo Dinho. Não é fácil apagar as lembranças. Amigo Pedro Henrique. Penso, os mal falados. Por favor, não o Kleber Salmador tá comigo. Preciso ouvir sua voz. Estou só. Prime. Prime. E aí, como é que é? Sai do tempo do bombar, fião. Depende de mim, te perdoo. Porque eu te amo. Eu não vivo sem você. Amo, eu te amo. Eu te amo. Eu não vivo sem você. Depende de você. Não depende de mim, te perdoo. Porque eu te amo. Eu não vivo sem você. Passo noites em claro. Solidão ao meu lado, vendo suas fotos, como aguentar. Nossa amiga Fiamma também da TV. Noite eu fico vendo estrelas. Ela lembra dessa época aqui. Você. E aí, Fiamma, segura! Não entendo, não posso te amar. Gordo e Dinho Pressão. Me faz chamar o seu melodia. No meio da noite eu te ligo pra saber como estás. Ainda penso em mim, não deixo de... Pincelo. Ninguém vai entender. Só o filé essa sequência, ó. Para alguém, por isso sofro. Agora. Quero me arriscar, sei que não é certo. Mas não quero te perder. Eu te amo. E aí no nosso telão aqui, a Miúzi diz do meu patrão Kini Maués e a dona Josi Antunes. Adrei, é o melhor jeans do Brasil. Viver um amor a três. É o gigante Crocodilo. Nosso parceiro Galo chegando agora, hein, Galo? O empresário Guinho lá do Frango Barato, Moreguinho. Segura a sequência aí, moleque! Fiquei longe, distante, pensando em... Eita, que a senhora gosta! Meu amor, eu gosto do teu sabor, o meu frito... É crocodilo! Um doce, se eu tô aqui, eu quero outra vez. Escuta, volte, eu amo você, chuva cai... O neném tá apaixonado, né, neném? Lembrança de você... E aí, playboy? Noite dançando, dançando, doidinho, vai! Bora, malzinho! Esse homem tem te perdoar. Tem ressaca e tirei do animal. Sofrer, e a mulher até gosta! E o quê? Fica perto de você. Essa distância. O nosso amigo Lohan Castro. Estou ficando louco. E aí, Lohan? Ainda te espero aqui. Amor, não esqueça de mim. Era um amor de mentira. E ela? Pela cama, pensando em nós dois. Que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que t DJ que se destaca. Eu sei que não tenho um super poder, que recebo é pra te defender, tipo Superman, uma luz. Sente a letra, sente a letra. Mas eu tenho um super amor, que faz com que eu te queira mais e mais. Vai, Jabá, registra essa parada aí. Fechando a semana com chave de ouro, no som que ele dá valor. Crocodilo pra ele. Nossa, amiga Emílio, Cristina Bobinho também, Raul Estumano, bora Raul, como é que é? Vamos dançar! Muda o sol do horizonte, canta sem formar de gente. E a minha GDK, bora bola, Jabuti Explosão também na área! Super amor, super amor, baby. Amigo Cássio também, da GDP, da na área, bora Cássio! Super amor, baby. Os irmãos, amigos, camarada Ronald, o Dieguinho da Van, amor, todo mundo aqui, ó. Super amor, do Jurunas Carnes, o açougue referência do Jurunas aí no telão. Bora, Nenê, bota no telão. Vai, vai. O Marquinhos, o Sandrinho da TJ Esporte do Jurunas. Os mal falados, bora, Helder. Ele sempre representa, não tem jeito. Tá mal falado, diga só. Pra cima! Açougue Jurunas Carne. Tá no telão. Bora, Netinho, bora, Fabrício. Segura aí, ó. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Gordo e Dinho Pressão. Pressão. Bora, Everton. Olha a CDC na área também. O nosso amigo Adriano. É no camarote, Adriano. O André. É a galera do setor aí, lá do Riacho. Velha guarda. Esse amigo Leonan. Ei, Leonan. Esse é velha guarda. Seja mais o mesmo. Eu sei, vou dar um basta ao sofrimento. E a gente já não rola muito. E aí, bola? E aí, bola? É Jabuti. É só botar a mão na consciência. Não tava dando pra continuar. Era 7 da manhã e o bolo já dava o pé, moleque. Em nome dessa nossa amizade. Ele é a primeira dama. Para a realidade, o que não é pra... E o sucesso rolando, deixa, né, mano? Pra lá. Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola. Daniel do Carimbó da Sorte. Ele é seu filho playboy. Tem o Rony da do Lava Jato da Torre. Sabe por que eu voltei? Por que, bola? Não tinha como. E aí? Viver na solidão sem você. Essa é da GDK. O meu amor, vou te dar. O meu parceiro Almir também da GDO. Tá ali, escondido de gastar. Bora, Almir! Um abraço do dia, garotinho! Até a lua eu vou buscar. Pra quê? Pra te dar de presente. Crocodilo pra ele. Vem, amor, vem aqui, vem me amar. Dinho Pressão. Everton, agora sente o som, sente a letra aí, ó. Eu sabia que era só mentira. Tanto tempo que por ti perdi. Compromessa que não se cumpria. E o amor? Neném, bota no telão aí, neném. O Mercadinho Gomes, o cara que patrocina a CDC. Mercadinho Gomes, o número de Coraci. Manda um abraço, meu amigo Gomes. E toda a galera de Coraci aí, ó. Segura! Agora é. Amiguinho que tá de PT, se não tiver de aquela nem olha pra você. Entrei pra boca e agora eu tô de peça, de melhor tô comendo várias. Ah! Ela tá demais, não me queria e agora quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pista de reca quando você não passa de melhota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pista de reca quando o prêmio passa de melhota. É o ritmo que envolve a galera assim, ó. Som do funk! Sabotaram meu golpe, fudeu. Me tacaram balinha. Eu não sei o que aconteceu. Vai. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Agora. Botei uma bala boa, uma bala. Mercadinho Gomes. Tá aí, ó. Passa o pano aí, Everton, no telão. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Leva um abraço, meu amigo Gomes. Estão fechando essa parceria de sucesso aí, ó. Bala que bate a onda, botei uma bala boa. Uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala. Enquanto menor embraça com a garrafa transparente. Enquanto menor embraça com a garrafa transparente. Bum, balançou. A brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor. Malzinho já tá escorado, Malzinho. Tá cansado o final de semana aí. Isso não é nada. DJ Handler, rapaz. Esse moleque é gente boa. Amigo particular do Gordinho. Ei, Handler. Esse é o Cássio da GDP, rapaz. Eu venho conhecer o Croco hoje com o Jabuti. Eu digo sempre que as pessoas que vêm conhecer o Crocodilo costumam voltar. Porque aqui a recepção é sempre assim. Olha, o Jabuti veio, gostou e tá aqui do lado do bolo de gaçado. Vem dançando assim, amor! E ela me chamou e falou que gostou e quer. Eu falei, calma, isso. Espera, por favor, deixa eu. Deixa ela aí, vai. Atenção, você que é proprietário do carro OTS 1220. Vai lá no teu carro, gente. OTS 1220. Todo dia, amor. Ela sentou e gostou. Que coi gostou. Que bolo que você fez. Chamou de amor. Ela sentou e gostou. Puxa lá nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta. Puxa lá nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando pente usado, loracho, mas ok. Esse é o Daniel do Canibó da Sorte. Tá no telão aí, ó. Malote. Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Cozinhas da pra frente, pica, são peças e acessórios. Pega visão, selada, né? Olha. Obrigado, carimbo da sorte, amigo Playboy da TV. Vamos lá. Chama ela pra fuder. Vamos. Meu parceiro Paulo da Carla. Vamos. Um abraço pra vocês também. Chama ela pra fuder. Só olha do Duke Gold, pai. Vamos lá, Paulo. Chama ela. Chama da Carla. Em casa o croco aqui, ó. Crocodilo, pai. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na PPK. Vou falar a verdade. Onde o Playboy tá mil graus, né? É, Daniel? Acho que o Gabriel. Segurança desgraçada aí. Olha a Tayla. Toma. Alô, Tayla. Toma na PPK. Pra cima! Que comeu a minha tcheca. O Gabriel. E aí, cereja? Já! Toma. E nosso amigo Davizinho, curtição chegando agora. Toma. Pra curtir o som que ele gosta. O Gabriel do Borel. E aí, Davizinho? Comeu a minha tcheca, o Gabriel do Borel. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Ali atrás da ideia, a pressão, desgraçado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Vai, vem. O nosso amigo Júnior doideira também. Vai, vem. Hoje veio conhecer o nosso Crocodilo. Obrigado, Júnior. Vai. Na companhia do Everton da CDC. É o Júnior doideira aqui, ó. Mas tudo bem que eu vou levar essa pra vida. Sinta-se à vontade. Tudo bem que eu vou. Você tá no animal. Ela vai ser papapá. O animal toca tudo do Pará. Papapá, chega dela. Vai, perereca. Ei. Olha o Guinho, olha o Guinho, nunca quero, ué. Se cadar o olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. E tu? Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. Olha o Hernani do bar. Vamos pra gaiola. Hoje patrocinou o uísque, moleque. E tá tudo bom. Tudo certo. Bigode infinito, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei. Obrigado, Nani. Assim. Ao lado do Pombinho, de graçado, né, Pombinho? Senta. Agora que o mosquito tá liberado, pai. Senta. Se prepara. Pra cima! Te liga aí, ó. E no nosso telão, Sueli Guintai. Os melhores calçados com ela. Se liga aí no telão. Não se apega, toma. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Vai brisa, não vai, pro Kevin o Cres, do tabuzão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Vai brisa, não vai, pro Kevin o Cres, do tabuzão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. A veridosa vem jogando, abre e fecha, picadinho, faça em mim, sensualizando, eu dou aquela sorte. A veridosa vem jogando, abre e fecha, picadinho. Ela é pura perfeição, ainda de favela. Vou falar cheio de tesão, as qualidades dela. Você não sabe o que ela faz. Faz um chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Faz um chupiquete, boca louca no careca, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Faz um chupiquete, boca louca pro menor, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, faz um chupiquete. Meu parceiro Arley também. Pro menor, e essa esposa, Luiz Garcia. Rapaz, não pode esquecer desse casal aí. Toma. Bora, Arley. Toma. Bora aí, Uzi. Toma! Passa o cordinho na bocetada na vida. Passa o cordinho na bocetada na vida. Cuidado, seu amigo Kennedy. Da JK Boutique. Tu acompanha a boutique número doteiro. Segura aí, ó. A mulherada vai dançando o som do funk assim, ó. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. Joga a mão, joga a mão. Quem namora, é chega do mestre. Quem namora, é tchau pra quem namora. E agora? Tô no baile, eu tô curtindo rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. Hoje a Kawane tá dançando do jeito que ela gosta. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado. Tá quietinha, né, desgraçada? Tô só te olhando aqui. Se dançar muito, os caras mandam um vídeo chamado pro Renanzinho. Olha o dentinho do celular, deu pra filmar. E os solteiros comemora. E aí, Pitbull? Um abraço pra você, amigo. Se tomou também. Tchau, a companhia do Pitbull aí, todo mundo. Curtindo rodeado de Maico do Rock, bora, Maico. Quem namora? É tchau pra quem namora. É tchau pra pode crer. Quem namora? É tchau. O Malzinho. O doidinho também, os empresários da Seasa. Segura!